Agora é o badalo e saia fora. Agora é o badalo e saia fora. Agora é o badala. É o badala. É o badala. Não mexe com animal. Gangue do Eletro. Aqui com a minha gata, sou seu peão, minha paixão, porque eu sou dos moleques de ação. Deixa o som nos levar, com muita curtição, agitando no badala, moleques de ação. Vamos delirar e comandar, na moral, moleques de ação, são do animal. Essa moçada é do Júlia Cefé. Com os moleques de ação. Agora é o badala e saia fora. Agora é o badala e saia fora. Agora é o badala e saia fora. Bora badala. Bora badala. Bora badala. Minha gata, sou seu peão, minha paixão, porque eu sou dos moleques de ação. Deixa o som nos levar, vamos pra curtição, agitando no badala, moleques de ação. Vamos delirar e comandar, na moral, moleques de ação, são do animal. Na responsa é nós na fé, essa moçada é do Júlia Cefé. Na responsa é na pressão, vamos pra cima com os moleques de ação. Agora é o badalho.